578. Ondas médias 550 kHz. Mantiqueira, a mais ouvida da cidade. Rádio Mantiqueira de Cruzeiro, Rádio Globo de São Paulo, México 86. A partir de agora, a dobradinha mais forte do rádio esportivo brasileiro começa a tocar a bola só de primeira. Brasil! Canal Internacional com o México, capital mundial do futebol. Todos os detalhes, todas as informações, com a maior equipe de esportes, para que você seja o ouvinte mais bem informado do rádio esportivo brasileiro. Condomínio Morada da Serra, em Cruzeiro. Venha conhecer um dos melhores empreendimentos imobiliários dos últimos anos na nossa região. Lotes a partir de 160 metros quadrados, área exclusiva para lazer, piscina, academia ao ar livre, espaço gourmet, câmeras de segurança e muito contato com a natureza. Você está convidado a comparecer em nosso plantão de vendas na rodovia Avelino Júnior, quilômetro 218, ao lado do Kung Peixes. Mais informações no WhatsApp 12 99 240-6394. Condomínio Morada da Serra. O melhor para a sua família morar.